vai bater arrependimento. Aí cê vai maior inovação em aparelhagem de todos os tempos. Quando você se foi, nem olhou pra mim. Meu mundo caiu, pois você me traiu. Eu não te quero mais. Hoje estou feliz. Encontrei quem me quis. Ver você nunca mais. Não, você riu de mim. Todo largado, todo humilhado. Vendo você, olha quem fala de mim. Vem se apaixonar. Olha o espelho e deixe mergulhar. E com a esperança de te encontrar. Meu Deus, me diga, por favor. Todo mundo com a mãozinha lá em cima do balanço cantando, tá? Tudo azul. Foi tão bom te encontrar. Tudo azul. E aí? Doce como o mel da sempre vou te amar. No banco da praça estava a pensar. Tenho uma esperança que eu vou te encontrar. Já te encontrei, amor. Foi tão bom de ir. Vou deixar com você, Kami. Tudo a Zé. Doce como mel da flor. Foi tão bom de ir. Marajó, a carroça da saudade. DJ Daniel Cardoso, e você, a gente se vê por aqui. Falou, minha galera, quem fala aqui é o seu amigo Vlad, o federal do povão. Eu também tô com essa galera que é moral no Pará, galera GDC, galera do comércio. Humildade e união. É os canalhas do comércio. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita. Mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus. Uns dizem que são os melhores produtores do Pará. Outros dizem que são maior mídia. Eu sou o que você preferir. Eu sou o que você preferir. Pois o que importa é a sua preferência. DJ Daniel Cardoso, agradando você.